2976 complete a final e chame torre 118, decimal 95. 2895, bom dia, 976. Salvador, bom dia, 976, LSX-ray estabilizado. 1976, tráfego ajustado, pistola 0, tudo autorizado, vento 050 graus, 059, altímetro 092. 1012, pouso autorizado, pistola 0, 1976. Cinco número 2 na aproximação, mantenha a via, está liberada apenas a velocidade. Controle, Oceania. Oceania 325, prossiga. Autoriza direto do Luna, presente? 05, tá autorizado, reporta estabilizado. Reportará. Plano 759, a sua identificação. Está presente Luna Pro de Alagoinhas, mantendo a presente velocidade. Está ciente do tráfego, mantendo 200 à sua frente. Posição 12 horas, meia dúzia de milhas. Meia dúzia de milhas? Tráfego mantendo 200, nível 200, 12 horas, meia dúzia de milhas, rumo sul. Oeste, um Bravo Eco 9 Lima. Está autorizado esse até o 210, bom 759. Confirma até qual nível foi autorizado pelo centro com o 759? A nível 210. Gente, mantenha descido ao 210, estou pagando o tráfego, mantendo o nível 200. Gente, 210 até o 210, gente do tráfego, bom 759. Salvador, bom dia, Papa Romeu Juliette Alfa Vitor, sem informação para o tráfego. Papa Romeu Juliette Alfa Vitor, acione a identificação. Rua chegada Banff, nível de voo 200, informe no ideal de descida. Chegada Banff, informa na ideal, Juliette Alfa Vitor, informe sua velocidade indicada. 200. Gente. Controle, Oceania 625, estabilizado. Quilômetro 225, complete, afinal chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Papa Romeo Juliette Alfa Vitor, vetor para o sequenciamento, curva direita, curva 245. Seu limite radial 330 de Salvador. Caso de falhas, atinge o limite saturizado, descer para 2 mil pés, reassumindo a prodiduna e completar o procedimento em LS X-ray. Direita 245, limitado pela radial 330 de Salvador, já atingiu o ideal, já. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2, Juliette Alfa Vitor. 4 mil pés, no 0 no 2, Juliette Alfa Vitor. RG 210, bom teste. Gente, com 759 H para prosseguir na descida, o tráfego encontra-se na mesma posição que a sua aeronave. R759. Cono 759, tráfego superado, 5 milhas da sua retaguarda, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, informe quando necessário a redução de velocidade. 2000, descendo, reportará quando reduzindo 759. Reconfirmar o vento? 040, 049. Gente, obrigado, beleza? Juliette, Alfa Vitor, curva esquerda, proa 215, limite permanece. Esquerda 215, permanece no limite, Alfa Vitor. 2221. Passaria 2221, barreiras, aguarde de cópia, subida Momo. Copa, subir a mão, 1-2-2-2-1. Papa Romeo Juliette Alfa Vitor, recebo mantendo a proa 210, correção de deriva com VA. Direita, proa 220. Esquerda 220, Juliette Alfa Vitor. Direita 220, Juliette Alfa Vitor. Perdão, direita 220, Juliette Alfa Vitor. Será autoriza ponto pro Juliette Alfa Vitor? Mantenha a proa da vetoração para evitar tráfego de aproximação, Juliette Alfa Vitor. Afirmativo. A livrar táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 612. Gente, a livrar Alfa e Juliette por 612, mantendo sua escuta? Afirmo, até o corte. Até o corte, na sua escuta, 612. Papa Romeo Juliette, Alfa Vito, 38 milhas norte de Salvador, reassuma a navegação na Prode Pelo. Agora, Juliette, Alfa Vito na Prode Pelo. Juliette, Alfa Vito, confirme se tem condições de manter a velocidade máxima. Afirmativo. Gente, a que já está mantendo ou vai incrementar? Está mantendo. Entende. Plano 759 está autorizado e LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Autorizado, SA 10, reporte estabilizado, 759. Salvador, Gol 9011, oceane da Fox DS 160. Gol 9011, oceane, identificação de sua via chegada DS para o nível de voo 060, inicie redução para 2309. 230 nós, perfil da Boeing, da POM. E a Tia Favita está voando pelo, é presente? Está bem aqui, senhor. Dois, dois, um, na escuta. 2221 na escuta. Salvador, Serra Novembro Bravo, Romeu, via alta do plano de voo, nível 160, pista 10, primeira curva esquerda, subida a Momo, transição vai TAP, 5041, transpondo e controle 208. Barreira, zona 60, rota conforme o plano, decolada 10, saída Momo, transição VATAP, 5041 no transponder, 1208, controle 2221. Correto, chame pronto, parceria. Semana quando pronto, parceria 2221. Bom dia, segundo 2000, informação agora, Golf. Tá pronto, cópia com o Finch. Azul 5026, autorizado do aeroporto com o Finch, nível 360, via Upzulu 21. Decola 10, primeira curva direita, subida Arbor 1, transição Elefa, intercepta. Após ele, a favor, Tozop, intercepta a via 5044, transpondo, controle 208. Um 5126, correto, portão 01 no chão pronto. 759, complete a final, chame torre 118 decimal 95. Oi, 1895, 759. Desça para 4.000 pés, ajuste no 093. 4.000 pés com um ajuste padrão 1013. Teria a possibilidade de manter a... passar liberadas as restrições para manter reduzido o voo 901. Liberadas as restrições, mantenha 2309 inicialmente. Informe que irá seguir tráfego de menor performance em Bravo Eco 9 Lima na aproximação para Salvador. Mantém reduzido para o elevador, né, senhorita? Mantenha a via, o Gol 901, aguarde para o voador. Perfeito. Alfa Romeo Juliette Alfa Vito, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado ILS, excluída pista no 0 e pode estabilizar. 2.000 pés, ajuste 1013. Autorizado ILS para 10, X-Ray, o Juliette Alfa Vito. A Juliette Alfa Vito confirma a intenção de pouso pistão no zero e irá modificar para pouso na 17. Modifica para 17, tá? Gente, já pode estabilizado, vai gerar base com a torre. O Juliette Alfa Vito confirma? A porta era estabilizada. Gente, já pode estabilizado, Juliette Alfa Vito. Vito. Azul segundo 2000, porta 101, no nível Sonaxi Mucati. Sol Salvador, passarela 2221, na 21000, próximo ao posicionamento. Pátio 3, nível Sonaxi Mucati, passarela. Pátio 3, em posicionamento, passarela 2221, informa que não cumpre a restrição da saída MOM. A gente cumpre a restrição inferior da carta, caso possível, a PV libera a subida. Ativo, cumprir a restrição exterior, aguardando a liberação, o 2221. Bono 759, no solo às 4000, livre à direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette, 759. Torre, Juliette Alphaville, estou estabilizado no LSA 10, solicito o posto 17. Chame para cancelamento do voo IFR, Juliette Alphaville. Cancelado a presença, Juliette Alphaville. Cliente, plano voo IFR cancelado aos 47, base pela direita da nossa rede autorizada, reporte na final, 3 checados, Juliette Alphaville. Base pela direita autorizada, reportaram na final, Alphaville. Salvador, bom dia, tá 3153, informação Foxtrot, quando possível, copia Galeão, posição 7. Só 3153 autorizado, aeroporto Galeão, via Pesolo 44, TSR Golf Romeo, Amper November 857, Monsul, nível 340. Deu falagem, pistão 0, primeira curva direita, subida Sango, 1, transição Doclo, transponde a zona 5046, controle Salvador 208. A gente está 3153 até o Galeão, foi aprovado no 340. Rota do plano, Upper Zulu 44, Porto Seguro, Upper November 857, Mosul, decolada 10, curva direita, Sango 1, transição do Clu, aciona 5046 e o controle está em 1308. 3153, portão 7, pronto. Chamei. Gol 9011, desça para 2000 pés, ajuste 1013. Autorizado em LS X-ray da pista 10, reporte estabilizado. Gente, 2000 com 1013, reporte estabilizado, pode voar, Duna? Gol 9011, mantenha o perfil lateral devido a tráfego em saída para o setor noroeste, que é conflitante com a sua chegada. Alphaville de base para a final da 10, baixa travada. Alphaville, avistado, pouso autorizado no 7, vento 050 graus, 03 nós. Autorizado, pouso na 17, Juliette, Alphaville. Antes da Juliette, bom 759. Seguro 759, portão 2, após o início do táxi do Embraer da Azul, está livre via Juliette. Confirme, mantenha a Juliette. Afirmo, seu portão de número 2, após o início do táxi do Embraer da Azul, está autorizado, Juliette, portão 2. Vai aguardar, para o táxi, o passageiro 2221, 67 a bordo, 5 horas e meia de autonomia, alterna Brasil. Sim, o passageiro até a saída do pátio 3, autorizado, aguarde para ingresso no pátio 1. Até a saída do pátio 3, aguardando o pátio 1 no passageiro 2221. Juliette Alfa Vitor no solo, aos 5-0, qual o pátio? Tá. Sim, a gente liga direito, frequência livre. Liga direito, vai passar livre, graças, tá bom. táxi azul, 5126, PLB 5, autonomia, 5 horas alterna, galera. Confio o PLB? 85. Táxi à direita via Índia, ponto espera, mantém a posição, chame pronto. Altimetro 03 azul, 5126. Táxi à Índia, ponto espera, mantém chama pronta, azul 5126. Passaria do visual com o banco da Gol à direita? Visual. Dê passagem ao tráfego após Juliette, corrijo. Após táxi autorizado via Índia, até o ponto espera, chame pronto, decolagem. Após o tráfego da Gol, autorizado táxi via Índia, até o ponto espera da 10, chamará quando lá o 2221. Azul 512000, autorizado alinhar e decolar de imediato. Vento 020 graus, 03 nós, altímetro 903. E decola de imediato, Azul 1-1, complete, afinal, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5, bom dia, tchau. Salvador, gol 9-0. 1-1, 1,5 milha, Índia Serra, abaixo, chave travado. Gol 9-0 no 1, avistado, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, altímetro 03. Aguarda com o patrão. Passarido, mantém o ponto de espera, reporte visual com tráfego na final. Mantendo ponto de espera, já visual com tráfego, passarido 2221. Suficiente, passarido 2221, no tráfego, um banho da Gol, após o pouso autorizado ali, aí mantendo na 0. Após o tráfego ali, mantém na 1-0, passarido 2221. Pistão 0, vento 030 grau, 03 nós. Autorizado pouso na 10, 90, 1. Toyota 3, 153 no 7, está pronto para o push acionamento. Inversionar no 7, chama o táxi, está 3153. Autorizado, chamar o táxi. Suba para o nível 360, após 2000 pés, voe direto a Elefa. 360 após 2000, Elefa, azul 5126. 590 no Uno, solo 58. Em vez direito, táxi autorizado via Alfa, chame antes de Juliette. Direito, Alfa, antes de Juliette, 901. Passaria 2221, decolagem autorizado no 0, vento, 040 graus, 03 nós. Decolagem autorizado, 1-0, passaria 2221. Gol 90 no 1, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, gol 90 no 9. Para o táxi, eu tá 3153, nosso POB. 174, alterna Campinas, autonomia 3:30. Então 3153, autorizado táxi via Alfa e Juliette, Alfa, Índia, fonte espera, chame pronto. Alfa, Índia, chamarei pronto, tá? 3153. Confirmando, é Pátio 1 no Índia, chame pronto. Pátio 1 no Índia, chamarei pronto. Gol 90 no 1, serve a base da TAN sua esquerda e de passagem ao mesmo, após estar autorizado até o 4. Gente, o 90 no número da passagem ao céu e após autorizado via Juliette do 04. Passaria 2221, decolada 0900, controle em 19, corrige, controle 208, bom voo. Controle 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, passaria do... 2221. 0221, contato radar na decolagem, suba para o nível 160, sem restrição na saída MOMO. Para 160, sem restrição na saída MOMO, passaria 2221. Azul 5126, chame Recife, frequência 128.8, terra 126.0. 288.260, 526, bom dia. Autorizado, pista 10, aliás, decolar, vento 04, 0 graus, 04, nós, altímetro 10 no 3. 1003 agora, a linha decola, pistão no 0, tá, 3153. 3153, decolar 204, chame o controle 208, bom voo. 208 vai chamar, bom dia, 3153. Controle, bom dia, 3153 da TAM, passa 1500, na sua escuta, salvo 1. 3153, contato radar, na decolagem, suba para o nível 340, é presente para autorizar direto Leda. Direita Leda, autorizado, 340, tá 3153. Sim, o horário do seu plano é 0990, confere? Autorizado voo local, RMA 500 pés, decolagem com ProEco. Controle Salvador opera em 20.8. Aciona o transponder 0125. Super 221 após Momo voa barreiras. Momo voa barreiras, passarei 2221. Então, meu Golfo já acionado, time fora do solo, vento na roda no 030 graus, 03 norte. Para 20 informação voo. Autorizado aeroporto de Campinas, nível 320, via peso Lula 0, até para o bairro, via peso Lula 6, pois Lu, confio, direto, chamou de mochete, foi direto Chomode, autozulu 3-0 em Tite. Decolagem 1-0, primeira curva direita, subida São João, transição ótima, transpondo 5-0-7-4, controle Salvador 2-0-8. Federal 9970, acione identificação. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3, após o voo SAP. Qual a possibilidade da presença voadora? 01. Torre Vantagem na 6225, formação Golf. Na 6225, Golf, confere, cruzado aeroporto de Brasília. Nível de voo 380, peso 97, decola 1-0, primeira curva direita, arbor 1, transição Alefa, transpone 5072, controle 208. Autorizado, Brasília 380, é o peso 97, pista 1-0, curva direita para decolagem, arbor 1, 5072, o transponder, controle 208, né, 6225. 6225, tá correto, chama pronto, portão 6225. Entendeu qual é o seu critério no atraso no setor 1003 no time? Salvador, bom dia. Oceanair 6211, informação Golf para o Galeão, cobre. Oceanair 6211, aguarde. Já avisou com o campo sobre o lado de frente. Então, meu Golf tráfego avistado, está autorizado para seguir com o Pro Ideal de sobrevoo na minha escuta permanente. Na escuta permanente, não interfere com o ano 0 nem com o ano 7. Canal 62 no 1, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado aeroporto Galeão, 6360, via peso 44, TSE Golf Romeo, AP 9857, Monsur. Decolo 1-0, primeira curva direita, subida São João, transição Bótulo. Achando transpondo 5075, controle Salvador 208. Aero Galeão, 360, Bótulo, Upper Zulu 44, Serra Golfo Romeo, Upper Novembro 857, Monsu. Decola da 10, curva direita, Sambo 1, Bótulo, 5075, Achando 208, 205. Boa, Chinelo 621. Oceano 6211, correto, protegimento, chama pronto, posão 5. Chama pronto. 5-3, chame Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 128.35, onde é 5.5? Já no local de sobrevoo, não vai sobrevoar a base aérea. Afirmo, negativo sobrevoo na base aérea, até o meu Golf. Negativo sobrevoo na base, até o meu Golf. Feedback acionamento no 06-225. Funcionar 6225, portão 62, livre acionar, chama o taxa. Eu chamo a taxa 420 na Band. Azul 401, liga seu nome, Chimtax. 402, muito bom dia. Azul 2775, formação Golf 170. Azul 2775, 57 milhas, sudoeste de Salvador. Ana Pro de Bomed para interceptar via Bomed 1 e Família 10 descida. Ana Bomed, Bomed 1. Azul 4201, solo voltando. Convido o pessoal de solo de passagem na base da Avianca já no táxi e após está autorizado a iniciar. Aí, coordenador, Azul 4201. 6225, liga o teu ponto de espera via Índia, chama pronto decolagem. Ponto de espera, chama pronto decolagem, chama 6225. 17, nível de voo 275 para o 160, informação Golf. 3517, aguarde. Azul 4958, contato radar 60 milhas, sudoeste do Rio de Salvador. Una Pro de Bomed para interceptar Bomed 1, informe do ideal de descida. Cliente, voa Bomed para Bomed 1, Azul 4958. 3517, sua identificação de sua via, chegada Bonf para o nível de voo 060. Identificou, desce Bonf 060, via da 3517. Federal 9970, voo do Una, desço para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado ILS X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado. É para o Federal 9970? Afirma. Ok, foi interpretado, mas entendeu, descer para 2000, vai reportar estabilizado, Federal. Federal autorizado 2000 pés para o de Duna, autorizado ILS, reporte estabilizado. Afirmativo, na Pro de Duna vai reportar estabilizado, Federal. Controle, soldando Azul 2775 para a descida. Azul 2775, desce para o nível de voo 050, está autorizado para a velocidade máxima. 050, vai pegar o máximo, Azul 2775. O 958 voltou para o sequenciamento, curva esquerda, proa 350, seu limite é radial 250 de Salvador. Esquerda 350, limite radial 250 de Salvador, azul 458. Afirma, em caso de falhas atingir o limite, está autorizado a reassumir navegação na proa de ITAP e descer via Bomed 1 e autorizado o procedimento ILS para o azul 4958. Gente, em caso de falha no limite, voa ITAP e procede da Bomed 1 para o ILS, azul 4950. O 4958, informo que irá surgir tráfego por posição 1 hora, meia dúzia de milhas, rumo norte 1TR-72, cruzando nível 160 em descida. Gente, 4958. Cinco no sete, reduza para 2309. Meia dois dois cinco. Meia dois dois cinco, autorizado. Aliás, Nicolá, está 1-0, 360 graus, 02 nós. Formação de tráfego, helicóptero mantém setor norte do campo, sem interferência no eixo de decolagem. Linha decola 1-0, visual com helicóptero, será 6225. Então, meu Golfo forma o nervoso da Avianca, iniciando 1-0. Tá, ciente visual do mesmo, não interfere, mantém a posição. Tá, descidas do 4958. Descida. Para o ideal de descida, azul 4958. Do 4958, dois para o nível de voo 060. Certo, 060, 4958. 4201, está com 127 a bordo, 4 horas alterna, confirma. Táxi à direita, via Índia, chama no ponto de espera, azul 4201. Via Índia, chama no ponto de espera, azul 4201. Salvador, bom dia, vou... E com 9, autorização 360 Galeão. 963, aguarde, cópia. São Bruno, transição do óculos. Guarda no 963. MA225, decola os 21, chama o controle 19, corrijo. Controle em 20, décima 8, bom. 208, bom dia, MA225. Mantenha, doutora, só aguarde pra voar e tape. Ok. Doutor Salvador, bom dia, China 6225. É um azul 4958. Bom dia, passa 2200. Contato radar na decolagem, a Xanana 225. Suba via Arboruno para o nível 380. Arboruno 380, 225. Pesado ali em decolar no 0. Vento 0 no 0 grau, 02 nós. Formação tráfego, o helicóptero mantém o setor norte. Não interfere neste decolagem. Vente, ali decolador no zero, azul 420. Então, meu grupo, tráfego em breve azul, encenando no zero. Visual começo. Controle de Salvador, passarei do 2221. Passarei 2221, chame Recife agora, frequência 125, décima, corrijo, 12. 8, decimal 8, até no 26, decimal 0. 1288, no 260, passaria do 2221. É 3597, forma indicada. 2309, conforme solicitado, 135, 17. Gente, é o número 4 na aproximação, complete a redução para 2009. Completar 2009, 135, 17. Eu chamei 6225, informe tráfego, posição 11 horas, 2,5 milhas, rumo Nordeste, uma TR-72, cruzando 080 em descida. Gente, eu chamei 6225. Azul 2775, informe tráfego, 2 horas, 2,4 milhas, rumo Oeste, 1R2, 318, cruzando 050 em subida. Gente, 2775. Geral 9970, fui EDS. Liberal 9970, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 2,95. Bom dia, Liberal 9970, na final, baixo da nave. Liberal 9970, bom dia. Tráfego avistado, pistão no zero, pouso autorizado, vento 020 graus, 02 nós. Altímetro no zero, 13. Relativo, ciente, graus. Informação de tráfego, caso receba, tem um helicóptero mantendo um sobrevoo pairado no setor norte do aeródromo sem interferência no eixo de pouso. Azul 4201, decolado 225, chama o controle 208, bom voo. 208, pegado. Então, meu Golfo, forma 37 da Sideral e aproximação do 90. Paciente do mesmo, já tá visual, tá com o negócio. Golfo 9963, pronto, 9963. Autorizado aeroporto Galeão, via Pesuru 44, seguro, OP9857, Monsul, nível 360, pista 10, primeira direita, Sanvo 1, transição Dóculo, 5106, transponder, controle em 208.